André Cedês, o Moral de Ibicoara. Mais um Adubiru tem! 9325 6666 HMJ pronto som. Brota na favela que o pai não resiste. Eita. No show da invasão que o pai não resiste. Eu te passo o pirucard, você passa o xerepix. Eu te passo o pirucard, você passa o xerepix. O xerep, o xerep, o xerep, o xeré, xeré, xeré, xeré, xeré, xeré, xeré, xeré, xeré, o xeré, xeré, xeré, o xeré, xeré, xeré, xeré, xeré, xeré, o xeré, xeré, xeré, xeré, xeré, xeré, eu te passo o pirucard, você passa o xeré, xeré, xeré, xeré, xeré, o xeré, xeré, xeré, xeré. HS Acessórios, Confeitaria Vitória, Tucano Bahia, FP Miranda, Depósito de Bebida. Solinho, solinho, solinho. Quando vê o biruta, ela pisca. Pisca, pisca. Vê o maloqueiro todo ousado, cheiroso pra caralho. Pisca. Pisca, pisca mesmo. Pisca. Olha pra ela e fala assim, ó. Tá no paredão, olha pra ela. Pisca. É hoje que eu vou acabar contigo. Eita. É hoje, jaca, acaba contigo. Toma sua ladrona, pirocada de bandido. Toma vagabunda, pirocada de bandido. Toma sua ladrona, pirocada de bandido. Toma vagabunda, pirocada de bandido. Toma sua ladrona, pirocada de bandido. Toma, toma, toma, pirocada, pirocada, pirocada, pirocada. Toma vagabunda, pirocada. Solinho, solinho. Eita, que isso, Visa. Tá tocando, é, Soneca, aumenta o paredão. RG Paredão, Saveiro Treme Terra, Pantera Paredão, aumenta, aumenta. Aumenta que ela não resiste. Brota na favela que o pai não resiste. No show da invasão que o pai não resiste. Eu te passo o pirucard, você passa o xerepix. Eu te passo o pirucard, você passa o xerep. O xerep, o xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep, xerep. Eu te passo o pirucard, você passa o xeré. O xeré, xeré, xeré, xeré, xeré, xeré, xeré, xeré. O xeré, xeré, xeré, xeré, xeré, xeré. Solinho, solinho, solinho. O pirucão. Maloqueiro tá arrumadão, trajadão, dos pés à cabeça. Cheiroso pra caralho. Ela pisca. Pisca! Pisca! Viagem. Quando vê o Thiago, ela pisca. Pisca! Pisca! Vete Jaca, ela pisca. Pisca! Utsu da Conga com macaquinho, ela pisca. Boa noite! A Fit? Ai, ai, ai. Pisca! Pisca! É hoje que eu vou acabar com... Olha pra ela e fala. É hoje que eu vou acabar contigo. Toma vagabunda, pirocada de bandido. Toma jogabunda, pirocada de bandido. Toma, toma, toma. Toma sua gostosa, pirocada de bandido. Toma vagabunda, pirocada de bandido. Toma, toma. Mais uma. entendeu? Vai entender.